Panorama Agrícola para 22 de maio de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 22 de maio de 2012, noite de lua nova. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Mãe vai parar de bater. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier, e o ditado do programa é: o mal cobrador é que faz o mal pagador. Na dica de hoje, viva sem ansiedades. No Noticiário Sul do Estado, reúne 800 mulheres agricultoras em Pedras Grandes. Estado paga metade da dívida de quem adquiriu semente de milho e perdeu 30% da produção. Ligue 48-3239-5647 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, viva um dia de cada vez. Embora planejar seja bom, não deixe as ansiedades do amanhã paralisar as suas atividades de hoje. E o que puder ser feito agora, faça. Não deixe para amanhã. É hora das notícias. Agricultores que adquiriram sementes de milho por meio do programa Terra Boa e que perderam no mínimo 30% de sua produção devido à seca vão realmente receber subvenção do Estado de 50% referente à dívida. Essa decisão, já anunciada aqui no Panorama Agrícola, foi tomada agora em reunião do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural. Essa foi uma maneira encontrada para beneficiar os agricultores atingidos pela estiagem nos municípios que declararam situação de emergência. O Conselho aprovou ainda a inclusão da pecuária de leite no Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Catarinense, com prioridade para a região do Planalto Catarinense. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Contato hoje é com Luiz Marcos Bora, que é gerente regional da IPAGRE em Tubarão. E o assunto: eventos e cursos que a regional da IPAGRE promove no sul do estado. Começando por um evento que envolve mulheres agricultoras e pescadoras em Pedras Grandes, é isso, Bora? É isso. Nós temos no município de Pedras Grandes, no dia 24 de maio, um encontro com 830 mulheres agricultoras e pescadoras. Um evento já tradicional, já é o 12º evento realizado uma vez por ano em todos os municípios. E essa vez ficou em Pedras Grandes, terra do vinho, terra da polenta, com galinha. Então estaremos recebendo lá essas 830 mulheres agricultoras e pescadoras, com o intuito de um dia festivo, um dia de relaxamento das mulheres, de discutir sua posição na sociedade, mas um dia principalmente festivo para elas, que tanto labutam no meio rural e no meio pesqueiro. É uma forma de tirar elas um pouquinho da propriedade, da beira do mar, da beira das lagoas, e socializar, mostrando também seus direitos e seus deveres com a sociedade. Dia 24 de maio, em Pedras Grandes. Pedras Grandes, começa às 9 horas da manhã. Estaremos recebendo todos eles com um bom café da manhã. Daí tem uma palestra. Aí, ao meio-dia, tem um gostoso almoço aí com polenta, galinha caipira, vinho, fortaia. E à tarde, daí, uma área mais recreativa, com concursos e jogos e distribuição de prêmios. E ao redor de 16 horas, retorna aos seus municípios de origem. Bem, e no final de maio, início de junho, a EPAGRE também participa da FEAGRO Vale em Braço do Norte? Exato. Lá nós temos várias atividades. É uma feira agropecuária já, e que é uma das maiores feiras agropecuárias do sul do Brasil, ligado ao Gersen. Nós vamos participar com 19 estandes da agricultura familiar, envolvendo todos os municípios da nossa região. Também temos um workshop de piscicultura e também temos um stand onde é feito de piscicultura da região, que as associações dos pescadores participam, e lá nós temos, entre outras atrações, nós vamos ter um concurso culinário no sábado à noite, em que é escolhido o melhor prato à base de peixe da região, né? Carpa, tilápia, traíra, peixe nosso da Água Doce. Também temos vários mini cursos durante o dia sobre a atividade piscicultura, atividade mais voltada para o pessoal que cria os peixes. E também temos vários cursos culinários também com o chefe Peterson, em que ele, em uma hora e meia, ele faz vários pratos à base de peixe com a participação de mulheres agricultoras. Enfim, a pessoa se inscreve, né? E também temos cursos para restaurantes, pesque-pague, enfim, pousadas que queiram aprender a desenvolver algumas receitas mais elaboradas de peixe para ser servido individualmente. O ano passado já foi um show, nós tivemos participação, muita gente participando, faltou espaço para o nosso pessoal que queria participar desses cursos e dessas feituras dessas receitas. Enfim, são 4 dias de muita movimentação e essa feira de produtos da agricultura familiar lá dentro do Ferro Vale é a primeira que é realizada. Nós já temos uma outra aqui no Farol Shop, que já é a quinta. Enfim, nós estamos esperando um grande público lá para nos prestigiar e mostrar também o que é produzido na região, na agricultura familiar. Bem, em Braço do Norte, de 30 de maio a 3 de junho. E aí em Tubarão, bora no Farol Shopping. Isso aqui daí não é do mês de julho, né? O mês de julho é o dia 13, 14, 15 de julho. Já é a quinta-feira, a mostra de produtos coloniais, arte e cultura da nossa região. Já virou tradicional. No Farol passa no final de semana, aí, nesses 3, 4 dias, de 30, 50 mil pessoas, onde o agricultor familiar tem as condições de botar seu produto lá para ser venda. São 19 boxes, cada município da região tem um box e expõe seus produtos, e onde o pessoal das cidades conhece, adquirem produtos, fazem contatos de negócio, principalmente contatos de negócios futuros, de venda desses produtos da agricultura. É uma vitrine do que o setor agrícola e pecuário da nossa região produz, principalmente da agricultura familiar. Já é uma feira tradicional, o Farol Shopping já faz questão de fazer essa feira todo ano, esse mês então ficou para julho, e tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso porque põe em contato o consumidor com o produtor. Muita gente das cidades não sabe o que é produzido na região, não conhece os produtores, não conhece que tipo de produto, que tipo de artesanato que tem, quais são os produtos que eles podem comprar todo dia, se quiser. Nós temos 5 feiras de produtos agroecológicos aqui na cidade, que esses produtos também estão à disposição durante os meses. Enfim, é um congraçamento muito bom entre o urbano e o rural, para eles conhecerem o que é produzido na região. Com relação a cursos, a EPAGRE está promovendo em Araranguá que curso no dia 29 de maio? Vamos iniciar um curso de apicultura, aí sim no Centro de Treinamento de Araranguá. A nossa região é uma grande produtora de mel, e nós vamos reunir os apicultores para mostrar e desenvolver várias técnicas, mostrar o que tem de novo na apicultura. E esse ano, apesar de ser um ano que iniciou-se com um apavoramento total na área apícola, com as abelhas, os enxames desaparecendo, sumindo, e daí nós reunimos junto com o secretário João Rodrigues e mais os técnicos da IPAGRE e da Cidade das Abelhas, definimos uma programação, reunimos 9 técnicos a nível de estado, específicos para trabalhar com apicultura, e então esses técnicos tiveram em todas essas propriedades, levantaram os problemas praticamente já foram identificados e estão sendo sanados, e pela nossa surpresa nós estamos tendo uma das melhores safras apícola do estado. A média de produção aqui de 35 a 40 quilos de mel por caixa. Quando nós pensávamos que não ia colher nada, as abelhas se recuperaram, novos enxames, e estamos tendo uma baita de uma safra agrícola na região. Então esse curso é para nós colocar a par a situação que ocorreu e também treinar novos apicultores, Nós já somos uma grande região produtora de mel e com certeza vamos crescer muito nessa área. Falou o gerente regional da IPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora, sobre um curso de apicultura, 29 de maio, em Araranguá, e também sobre eventos. Encontro das Mulheres, dia 24 de maio, em Pedras Grandes, FEAGRO Vale em Braço do Norte, de 30 de maio a 3 de junho, e a Feira da Agricultura Familiar no Farol Shopping em Tubarão, de 13 a 15 de julho. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.